hoje foi dia de sol e chuva. Que loucura. Ai, meu Deus, vamos ver com o Feliz, né? E aí, Feliz, como é que vai ser o tempo? O clima tá tenso, o clima tá tenso. Clima tenso. Aqui não é novela. É intenso. Não é carnaval. Tão propenso. Arrei as sequelas. Clima tenso. Será que é real? Cidade é se irritadiça, tão devassa carniça. Pena que a justiça postiça, omissa, indiça. E as paredes revestidas de cobiça maciça foram construídas sobre areia movediça de preguiça. A inveja na sordina já domina a esquina, imagina as ruas turvas, noite e dia sombrias, pavimentadas com latrina. Sua neblina contamina a retina e determina a entrada e saída rumo à ruína. O ar é a ira, se admira, mentira. Não se pergunta, já se mira, se atira, se humilha. A gula tá na boca. Pule na cartilha, avareza em alto nível, combustível e clorofila. Ervilha não se compartilha pra não ter assassinato. O pecado não é aliado, mora ao lado e quer mano e emprestado. Condenado só quem é honesto. Essa fatal real nesse safari de concreto. Clima tenso, não é novela. É intenso, não é carnaval. Tão propenso, arreia sequelas. Clima tenso, será que é real? De cores, peitos de silicone, fábrica de seres sem nomes. O que alimenta só fome, quem faz as suas escolhas. Quem põe o rango no prato, põe o pano mais louco pra sair no retrato. Argumento sem fato, tudo tão elaborado que ninguém percebe o blefe. Show de Truman, tudo spreadback. Povo sem RG, artista karaokê. Foi mutação ou seleção natural? Todos os filhos na posição do inferno astral. Qualquer coisa é alimento, pois não há paladares. Reflexo de céu cinza em seu os olhares, caráter de supermercado, melhor pra frente, só olha pro lado. Vida sem alma, sem calma, bate palma pra qualquer ritual. Nada tecnológico, mas tudo tão virtual. Uniformes coloridos, comportamentos tão opacos. Clima tenso, city, habitantes dos pecados. Clima tenso, aqui não é novela. É intenso, não é carnaval. Tão propenso, arreia sequelas. Clima tenso, será que é real? Uma cidade perdida, transformada em ruínas. Desastres naturais, de tsunami, catrina, destroço, lixo e corpos, todos no chão. Não é a Babilônia, mas é só destruição, reconstrução. Não só dos concretos, mas sim das pessoas que são só objetos. O clima é tenso, é. Parece a guerra fria, desigualdade, falsidade. É a que eu vejo todo dia. Me apego naquilo que Einstein já dizia: que a quarta guerra vai ser pau e pedra, mudar a mente. Renovar os conceitos, começar do zero pra agora. Fazer direito às mazelas, trazem sequelas pra toda a vida. No processo de renovação, pelas idas e vindas. Será que posso falar tudo aquilo que penso? Já me olham diferente porque o clima tá tenso. O clima tá hostil e a cidade a mil. Reconstrução da cidade que nunca existiu. Clima tenso. Aqui não